né? O Espírito Santo compartilhou muitas coisas aqui. E quero passar um pouco de algumas coisas, não só de lá, mas coisas que o Espírito Santo ele tem trabalhado assim na nossa vida, porque a gente precisa entender qual que é o papel do Espírito Santo. A gente precisa entender o que é o Espírito Santo na nossa vida. Quem é ele? Só para saber. Ah, tá saindo, né? Não. Falo para vocês, se você quiser baixar, porque assim, se eu falo assim, vocês me ouvem, né? Só que aí precisa gravar. Se você quiser só tirar da PA e continuar gravando, não sei se vai gravar, se não gravando, enfim. Então eu vou falando, você se vira aí, você faz o que você quiser, mano. Você manda aí na mesa, aí é nóis. E a gente precisa, às vezes, entender quem é a pessoa do Espírito Santo. É legal porque, então a gente lá, né? Trindade, sei lá, um monte de nomes, caradão, tricotomia do homem, mas também não sei se. Porque a Trindade é a tricotomia de Deus, né? Sei lá. Enfim, tem mil nomes, né? Teologia é uma coisa que a gente inventou para entender Deus. Mas o mais importante é Deus, não a teologia. Mas então imagina assim que então nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. E é muito doido entender isso, né? É difícil conseguir imaginar que três pessoas são, porque a física, temos aqui Jorge, que ele é biomédico, mas também tem um pouquinho de física, um pouquinho de química, né, Jorge? E aí existe uma lei da física que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É isso mesmo? Bacana. Tá, supletivo, né? Vamos lembrando. E para a gente é meio doido entender. Na nossa concepção humana, é difícil a gente imaginar. Cara, então existem três pessoas. Então tem um cara que fala assim, ó, eu sou o Deus, eu sou o Pai. Aí daqui a pouco esse cara vem aqui e fala assim, não, eu sou o Deus Filho, eu sou Jesus. E daqui a pouco esse cara vem aqui e fala assim, não, eu sou a pessoa do Espírito Santo. Ele vem como uma pomba. Você fala, nossa. Que coisa maluca isso, né? Que coisa doida. Mas é legal porque eles são a mesma pessoa, mas quando a gente vai tratando eles de forma diferente, é porque cada um deles tem um papel na nossa vida. Cada um deles exerce uma coisa. Mas não que Jesus assim, não, esse papel não é meu, esse papel é de Deus. É tão legal que eles três são um só, que eles fazem todas as coisas juntos. É muito doido, né? Na nossa mente a gente não consegue entender isso. Galera, isso aqui a gente tá falando de Deus, a gente tá falando de Bíblia. Se você perguntar, cara, me explica, eu não vou conseguir te explicar na humanidade. Não, não dá, porque isso aqui é fé. Né? Até eu estava conversando no carro domingo, né, Lê? Domingo passado. Que as pessoas dizem assim, não, me prova, cara, não consigo te provar. Ou você crê ou você não crê. Não tem como. Você fala assim, mas quem me garante que aquele cara que escreveu a Bíblia foi Deus que mandou? Cara, ou você acredita ou não acredita. Sabe por que eu acredito? Porque o Espírito Santo fala isso para mim. O Espírito Santo, ele testifica isso dentro de mim. Eu acho muito legal que o Espírito Santo, ele é aquele que fala no seu coração. Ele é aquele que testifica coisas. Ele é aquele que sela coisas. Então, quando você tem alguma coisa que você não entende, quem vai te dar certeza daquilo é o Espírito Santo. Isso é muito legal. Porque, acho que é João capítulo 4. Jesus sendo batizado, João 4. Os universitários aí que puderem me ajudar aí e tá, tal. Mateus 4. Bacana. Eu acho que João 4, qual é 4 também, não lembro. Mas enfim, Mateus 4 eu sei que é certeza. Gente, se não tiver em João, está em Marcos. Se não tiver em Marcos, está em Lucas. Se não tiver em Lucas, está em Mateus. Mas certeza está um desses quatro. E Jesus Cristo, ele é batizado. Então fala, quando Jesus Cristo é batizado, vai lá João Batista e fala, cara, vem me batizar. E João Batista fala assim, não, mas eu não sou digno de te batizar. Aí Jesus fala assim, não, cara, você precisa me batizar para cumprir a palavra. Fica uma troca de honras ali, um fica honrando a vida do outro. Mas então João entende aquilo e batiza. E quando ele batiza, o céu se abre, vem uma voz do céu, igualzinho da novela dos Dez Mandamentos. Moisés. Só que não falou Moisés, né? Falou assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí fala que o Espírito Santo, ele veio na forma de uma pomba. Beleza, agora vamos pensar. Cara, para que que o Espírito Santo veio? Cara, veio uma voz do céu falando, este é o meu filho. Assim, havia alguma dúvida, né? É logicamente que ele não falou em português, né? Falou lá em hebraico. Na Bíblia está escrito em grego, mas falou em hebraico. Este é o meu filho, ele era judeu. Então, este é o meu filho amado, em quem eu encontro o meu prazer. E aparece o Espírito Santo. Mas, cara, o Espírito Santo ele não fala nada. O Espírito Santo, ele só vem aqui em Jesus e fala assim: isso é verdade. Muito fera, né? O Espírito Santo, ele só vem para falar assim: ó, sabe o que está escrito na Bíblia, Marquinhos? É verdade. Ele que faz a gente entrar na dimensão da fé. É no Espírito Santo que nós entramos na atmosfera do reino dos céus. É no Espírito Santo que nós podemos viver uma vida espiritual. Ele é quem tira a gente da realidade. Ele tira a gente dessa realidade humana, dessa realidade invisível. Ele tira a gente da Matrix, entendeu? O Espírito Santo, ele pega e puxa a gente. E leva e ele fala assim, cara, ó, essa aqui é a verdade do reino. Porque enquanto o diabo... Então o diabo, ele tenta apagar a nossa identidade. É muito engraçado. Eu não sei se em João está nessa ordem, mas eu sei que Mateus 4 está, por isso foi propício. Ó, até é uma prova difícil. Foi oportuno você ter falado Mateus. Porque logo lá em Mateus, quando você vai lendo o batismo de Jesus, o que acontece logo depois disso? Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E assim, meu irmão, não foi assim, cara, o diabo encontrou Jesus. Não, foi tipo assim, uma parada normal. Porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, Jesus, vem cá, vamos para o deserto aqui. Para você saber que você é filho. Você precisa ter certeza que você é filho. E aonde o diabo fica testando Jesus? Na identidade dele. Então o diabo fica assim, cara, se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ó, se você é filho de Deus, se joga daqui. Cara, se você... Entendeu? E o Espírito Santo é aquele que vai confirmando assim, ó, isso é verdade. Não, você é filho. Então imagina que o diabo, ele tenta apagar da gente a nossa identidade de filho. E isso parece uma bobagem falar disso. E é muito legal, gente, ó, você que não está indo nos cultos, nas casas que a gente tem durante a semana. Essa semana só se falou sobre paternidade, filiação. Foi muito legal, né? Eu não vou dizer todos os dias porque eu não fui na quinta particularmente, né? Fui na quarta e fui na sexta. Cadê o professor? Aqui. Estava de cabeça baixa, não vi. Passei, vi o Jarzão direto. Não, o Jarzão está do lado da Aline. Não foi esse assunto lá, não. Mas está na Bíblia também, então. Mas, gente, falo para vocês. Cara, você precisa ir no culto que tem nas casas. É muito legal, é muito crescimento que tem ali. Eu vou falar muitas coisas dessa mensagem aqui. Foram geradas, na verdade, eu não digo mensagem. Tem um monte de palavras escritas aleatoriamente aqui. Não sei o que eu vou falar, na verdade. Mas são várias coisas, verdades, que foram plantadas lá. Coisas que a gente vai entendendo sobre a nossa identidade, sobre a nossa paternidade. E para a gente, às vezes, parece bobeira falar de identidade, falar de ser filho de Deus. A gente fala assim, ah, não, tudo bem, vou ficar falando de ser filho de Deus, tá, já sei. Não é já sei, você tem que entender a profundidade disso. E é tão importante entender essa profundidade que o Espírito Santo, ele vem para confirmar dentro de você. Cara, se Deus manda o Espírito Santo falar uma coisa para você, eu imagino que isso seja muito importante. Senão, não precisaria vir. Porque quando eu entendo que eu sou filho, eu me movo como filho. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus e que eu sou de Deus, eu consigo me mover nisso. Cara, ninguém pode me deter. Imagina, cara. Se eu sei de quem eu sou e quem eu sou, cara, esse mundo aqui é fichinha pra gente. A gente ganha ele pra glória de Deus. A gente transforma ele pela renovação do nosso entendimento. Cara, Deus ele quer afirmar algumas coisas pra gente. Tanto que você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, eu acho que é versículo 14. Vamos abrir aqui. Agora que estou cheio da Bíblia aqui, cara, o pastor Edu passou umas Bíblias para mim ontem. Tem o Bíblia Study, versão King James, está tudo em inglês aqui, não sei nada. Da hora, meu. Mas eu tenho uma NVI aqui, Vera de Guerra. E é legal porque aqui em Romanos, no capítulo 8, a palavra começa a falar um pouquinho pra gente sobre a gente entender isso. Eu não vou falar sobre nós sermos filhos de Deus. Você quer saber sobre ser filho de Deus? Quarta-feira na casa do Guilherme, quinta-feira na casa do Prof, sexta-feira na casa do Johnny. Não tô brincando, gente. A gente vai falar disso um outro dia. Mas hoje eu quero falar da questão do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai selar a nossa identidade, é o Espírito Santo que vai trazer um monte de verdades da pessoa de Deus pra gente. Então, Romanos 8,14 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Cara, esse versículo é uma chave. Eu lembro de um dia que eu estava lá na IMOSP e a Heidi Baker estava ministrando, né? Na verdade, a Heidi Baker é muito legal a ministração dela, porque você vai na ministração da Heidi Baker, ela não prega. Primeiro que ela chega, ela fica ajoelhada orando, aí todo mundo levanta, ela fica, não, vamos ficar mais um pouquinho, aí todo mundo abaixa. Aí quando tu levanta, ela fala, não, vamos ficar mais um pouquinho. Você fica umas 2 horas só chapando lá no chão. E depois quando você levanta, ela conta um monte de testemunho, fala umas 3 frases e acaba o culto e é top. E um dia ela começou a falar sobre Romanos 8,14. Cara, aquilo veio como uma bomba dentro de mim, cara. Eu estava... Sabe quando você fica... Eu andava na acusação. Aquele dia eu estava muito na acusação. Eu estava me achando indigno de entrar na igreja, meu irmão. Sabe aquela frase que... Aquele dia eu tava, cara, irmãos, eu tava péssimo aquele dia. Eu falei, cara, não sirvo pra nada. Cara, veio aquela palavra assim, meu, o Espírito Santo tá falando pra você que você é filho. Eu falei, isso é muito incrível. Aí eu já me levantei. Aí quem veio orar por mim foi o pastor Paulinho que ministrou aqui. O pastor Paulinho foi, me abraçou. E você é filho? Ele, meu, foi muito doido, foi muito doido. A gente ficou lá doidão lá na igreja lá. E esse versículo é uma chave poderosa pra gente. E ele fala assim, olha, ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Olha que top. O Espírito Santo, ele converte. É como se ele fosse um transformador. Ele pega as verdades do céu e ele consegue fazer com que a gente consiga, ele consegue fazer com que a gente entenda aquilo. Ele é um transformador. Ele pega algo muito grande, ele pega algo incompreensível pra gente. Ele é um filtro. E quando vem pra gente, eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu tenho que fazer, eu entendo quem é o meu Pai. Cara, o Espírito Santo, ele é a ferramenta pela qual nós nos conectamos com Deus. Isso é uma chave para a nossa vida. Todas as coisas que Deus opera em nós, ele opera através do Espírito Santo. Né? Tem um livro do Benihim, muito famoso, se chama Bom Dia Espírito Santo. Tá lendo, Dona Aida? É show esse livro, né? Cara, é top. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que acordar todo dia e falar, bom dia Espírito Santo, tudo bem Espírito Santo, vamos tomar um café. Espírito Santo, né? Lá tem uma coisa que eles falam na escola pra gente, se não me engano o nome é bênçãos espirituais. Então todo dia você faz um monte de declarações para você mesmo, né? O Espírito Santo está dentro de você, então o Espírito declara para você através de você mesmo. Esquisito, né? Então o Espírito Santo vai falando para você, mas ele usa você para falar com você. Então todo dia você começa, e eu estou pegando esse hábito, é muito legal. Então todo dia eu falo assim, eu declaro liderança do Espírito Santo, governo do Espírito Santo sobre a minha alma e sobre o meu corpo. E você começa a declarar um monte de coisas. Cara, é muito legal se a gente se relacionasse assim com o Espírito Santo. Imagina se nós começássemos a perguntar para o Espírito Santo todas as coisas. Então imagina aqui o Marlon está me devendo. Desculpa, Marlon, estou contando aqui, mas... Marlon está me devendo. Então, por isso que o Marlon não estava aqui domingo passado. Porque ele sabia que se ele viesse aqui, eu ia cobrar ele. 50 mangos, Marlon. Então, o Marlon está me devendo. Então, quando o Marlon chega aqui na igreja, eu olho para o Marlon e falo assim, meu, é muita cara de pau desse cara. Ele é muito sem vergonha. E começo, falo assim, esse cara não me engana. Porque eu conheço o Marlon faz 10 anos. Ele fala que ele tem 23, mas ele tem 23 desde que eu conheço ele. Conheço ele faz 10 anos. Então, eu fico olhando e penso assim, poxa, o Marlon, isso, o Marlon, aquilo. E eu começo a ficar com raiva e posso falar, o meu culto fica uma droga, irmão. Porque eu chego aqui, eu não recebo, porque eu chego aqui, eu não adoro a Deus. E digo mais, eu ainda fico falando mal, o diabo contamina a minha mente, ele cega o meu entendimento. Quando se de repente eu encontrasse o Marlon, estava até falando isso pro pessoal aqui do louvor ontem. Se eu encontrasse o Marlon e falasse assim, cara, o Marlon está me devendo. Ele falou, Espírito Santo, o que você acha do Marlon? O que você pensa dele? Aí o Espírito Santo fala assim, ah, Santo, tadinho, o Marlon tem um probleminha com dinheiro, assim, né, de vez em quando e tal, de vez em quando ele não paga um pouco, mas tadinho, ele é filho, que nem você, lembra aquele dia lá que você pegou um dinheiro da sua mãe lá, que você não devolveu? Falou assim, ah, sim, lembro, pai, lembro. Aí vem Jesus assim, nessa hora, vem Jesus com óculos escuros e começa, Jesus já dá um true life ali, ficar curtindo, e o Espírito Santo vai te ministrando. E você começa a ver, cara, o Marlon é filho que nem eu. Ele tem um problema como eu tenho outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou amar a vida do Marlon. Tudo mudou porque eu perguntei, Espírito Santo, o que você acha dele? Então às vezes a gente vem num culto e a gente fica pensando assim, nossa, cara, esse culto aqui, meu, tá meio chuteado, né? A gente não quer falar que o culto é ruim, então a gente vai usando outras expressões. Nossa, esse culto é meio chuteado, cara. Aí você chega assim, Espírito Santo, o que você acha desse culto chuteado aqui? Eu acho chuteado. O que você acha, Espírito Santo? Aí o Espírito Santo fala assim, cara, é você quem faz o culto. Se o culto está ruim, é só você fazer ficar bom. Adora aí, chora, sei lá. Começa a babar no chão, não sei. Faz alguma coisa aí, chapa aí. Aí você vai começar a chapar, o culto fica bom. A diferença é falar com o Espírito Santo. A diferença é o Espírito Santo, ele ser vivo dentro da gente, cara. A gente vive uma relação distante com ele, quando na verdade a nossa relação com ele tem que ser próxima. Em João, no capítulo 14, no versículo 26, prometo que é o último versículo que a gente vai abrir hoje. A gente não abriu muitos, mas aconteceu uma coisa muito legal. Então imagina, Deus, ele sempre esteve perto do povo de alguma forma. Então, primeiro começou lá com Adão. Deus estava lá com Adão. Ele se encontrava com Adão todos os dias. Então, Deus ia lá e habitava com Adão. Só que aí, depois que o pecado causou a separação do homem em Deus, já não tinha mais aquelas visitações. Apesar de que, se você vê na Bíblia, acontecem algumas coisas muito legais. Às vezes a gente vai olhando para o Velho Testamento e a gente fica pensando assim, nossa, que condenação, cara. Que lei, rasga o Velho Testamento, cara, acabou, estamos na graça. Né? As pessoas não tinham acesso a Deus. Mas eu já li, no Velho Testamento, inclusive, e olha que engraçado, no Velho Testamento, que Deus, ele tomava café com Abraão. Ele comia literalmente. Fala que ele vai lá visitar Abraão, e eles preparam um banquete. E aí, Deus estava comendo com Abraão, e tinha os anjos. E aí Deus fala para os anjos, não, vão indo lá, que eu vou ficar mais um pouquinho aqui com meu amigo. Cara, isso é Velho Testamento. Deus estava lá. Não tinha um sacerdote lá para fazer. Ele estava lá. Davi, quando Davi, meu irmão, chegou a ser rei, ele já conhecia Deus fazia muito tempo, meu irmão. Davi já era sacerdote antes de ser rei, cara. Ele já falava com Deus. Então, assim, né? Mas vamos lá, Deus sempre criou um método para estar junto com o povo, Deus sempre criou formas, alternativas para isso. Então vinha ele, aí eu tinha um sacerdote, então o sacerdote falava com Deus, trazia o recado para o povo, aí tinham os juízes, aí tinham os reis, aí tinham os profetas, cara, tinha muitas formas de Deus se relacionar. Até que veio um Deus em forma física e ele andou no meio da galera, e era Jesus Cristo. Então o dia que Jesus Cristo morre, os caras falam, bom, beleza, se Jesus Cristo é o sacerdote, e ele morreu, quem vai ficar com a gente agora? E a chave está aqui, e é muito legal isso, porque ele fala aqui, ó, no versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Em algumas Bíblias deve estar consolador. Eu gosto dessa expressão, o consolador. Eu falei, tem uma amiga minha que nasceu na Grécia, e eu peguei essa palavra no grego, perguntei pra ela ontem. Ô, Rafaela, chama Rafaela. Eu falei, Rafaela, essa palavra é o paracletos. Eu falei, fala pra mim sobre o paracletos, porque às vezes a gente conhece como consolador, e de repente ela fala assim, não, o paracletos significa melhor amigo, já pensou? Isso é, tem umas coisas meio assim, né? Então, vamos na fonte, né? Já fui na Grécia, fala pra mim. Mas ela não me respondeu. Mas enfim. Mas a gente entende um monte de coisa do Espírito Santo. Ele fala assim, olha, eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês, eu vou deixar a minha pessoa com vocês no Espírito Santo. E esse cara vai ensinar para vocês tudo que eu falei. Então o Espírito Santo, ele pega aquilo que a gente não entendeu de Deus, e ele fala assim, Guilherme, você não está entendendo o que Deus está falando. Deus está falando isso, isso e isso. Põe aqui na cabeça. E o Espírito Santo, ele fala com a gente de uma forma que a gente entende, né? Então, o Marquinhos... Se eu começar a falar algumas coisas, talvez ele não entenda. O Espírito Santo, ele sabe a linguagem, ele codifica a mensagem da forma que você entende. E é legal porque o Consolador, mais do que apenas um conselheiro ou um consolador, o que você pensa num consolador? Ah, não fica assim não, cara. Vá lá pra frente. É mais que isso. Ele é um conselheiro, ele é um ajudador. Ele é aquele que traz o alívio, que tira o fardo. Aí a gente começa a pensar, cara, ele tira o meu fardo. Cara, o Espírito Santo, ele tira de mim a acusação. O Espírito Santo, ele tira de mim o medo. Porque isso são todos os fardos do mundo que eu carrego. Sabe por que a gente não consegue se mover como filho de Deus? Porque a gente fica pensando um monte de coisa. A gente fica carregando os nossos pecados, cara. A gente fica carregando os nossos pecados. Fala assim, mas eu pequei em 1987. No dia 4 de dezembro, uma tarde chuvosa. Falei, meu, cara, já lancei os seus pecados no mar do esquecimento. Só que a gente fica lá carregando. Então a gente chega assim com um monte de grilhões, assim. O grilhão, né? É aquelas bolas de ferro que os caras usam na cadeia americana lá. Né? Aqui no Brasil não deve ter isso. Aí você fica lá, aquilo é um grilhão. Então imagina, a gente chega na igreja com um monte de grilhões, assim, e o Espírito Santo vem só com um alicate cortando. Ele nos alivia, ele libera a nossa vida. O Espírito Santo fala assim, meu, está liberado, pode passar. Eu lembro uma vez um testemunho que o Gui contou, que ele estava sem dinheiro para pagar o pedágio, lembra dessa, Dona? Não tinha dinheiro, estava só com o cartão. Que é absurdo, né, cara? Não aceita cartão no pedágio. Não entendo, mas tudo bem. Fora que assim, os pedágios, assim, você tá no pedágio, 1,80. Próximo pedágio, 16,50. Assim, é um padrão, assim, pedágio, né? Aí, não aceitava, e ele falou assim, cara, não tinha dinheiro, tava no trabalho com um carro cheio de cara. Todo mundo, meu, galera, tô, cartão, VR. E quando ele chegou lá na cancela, mano, imagina o peso do Gui, tipo, cara, vou ter que fazer um boleto, tal. A minha falou assim, não, ó, já pagaram o seu. Aí o Gui olhou assim, a estrada vazia, cara, não tinha, só tinha ele. Sabe aquelas estradas, tipo assim, eu não vou falar resto, porque acho que resto nem deve ter pedágio. Aquelas estradas bem, bem sinistronas, assim, não tinha ninguém. Ele falou, quem pagou pra mim? Cara, foi o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo liberou a vida dele. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele libera a nossa vida e fala assim, cara, vai pro seu destino. Cara, corre pra ser filho de Deus, meu. Cara, vai viver, cara. Vai viver a sua vida. Então, é legal porque, acho que é o Bill Johnson que fala sobre isso, que a nossa relação com o Espírito Santo lá no batismo de Jesus veio como se fosse a pombinha. E falou assim, cara, então imagina que o Espírito Santo é uma pomba repousada no seu ombro. Né? Vamos parafrasear, como se fosse um papagaio de pirata, assim, o Espírito Santo. Você fica conversando com ele, ele vai te guiando. Então, a hora que você quer ser meio órfão, ele fala assim, não, você é filho. Sei lá como é que é, não sei imitar isso. E ele começa a falar com você. E ele vai falar assim, não, o Espírito Santo está te falando isso. Vou parar de fazer essa imitação que eu estou querendo. E ele vai começando a trazer, a ativar as verdades que Deus traz na palavra dele. A verdade que Deus traz através dos profetas. As revelações que você tem na oração. Cara, o Espírito Santo pega aquilo que é conceitual e ele torna vivo dentro de você. Por isso é tão importante a gente andar com ele. Isso é nós andarmos dentro de uma filiação. Isso é que nós andarmos dentro de uma maturidade. Cara, sabe o que é ser maduro? É você ser grande o suficiente para ouvir o Espírito Santo falar com você. Receber o Espírito Santo falando. Isso é ser maduro. A gente está aí no ano da emancipação. Nem lembrava disso, lembrei agora. A gente está no ano da emancipação. Cara, você quer ser emancipado? Então, o emancipado é... Fala assim, não, você é maduro o suficiente. Você tem o Espírito Santo. A nossa maturidade é o Espírito Santo, cara. É o nosso relacionamento com Ele. É isso que nos tira da orfandade. É isso que nos tira da nossa imaturidade. É muito legal, né? Ontem juntou uma galera lá. E tem um grande homem de Deus. Do Kansas. Eu acho que é Kansas. É Kansas, né, Lívia? Chama Mike Bickle. E ele fez um CD de oração de cantares. Ele fica orando, ele fica declarando cantares. Um pouco diferente, assim, ele montou umas orações e fica um fundo musical. Cara, é muito bem isso. É mais ou menos uma hora, assim. Cara, é muito profundo, é muito top. Aí, como eu não entendo nada de inglês, a Lígia tava lá traduzindo, ó, não, ele tá falando isso. Aí, às vezes, também a Ana fica lá traduzindo um pouco, né? Cara, e é muito legal. E tem umas horas que... tá lá a Sulamita, né, que é a personagem de Cantares junto com o noivo, e ela começa a falar assim, olha, você me trata como se eu fosse madura quando eu sou imatura. Ele começa a chamar a existência aquilo que não existe. Ele pega a imaturidade dela e começa a trazer vida como se ela fosse uma pessoa madura. Então, às vezes, o noivo chega e fala assim, olha, eu estou indo para o Monte da Mirra, vamos comigo. Ela não vai. E, às vezes, ele chama ela, vamos para as colinas, vamos para as montanhas. E ela não vai. E toda vez que ela fala com ele, ela fala assim, olha, não me condena, desculpa, eu não te amo, eu te desprezo. E ele fala assim, não, você é como uma pomba. Porque a pomba, ela não tem visão panorâmica, né? Se a pomba tiver que ver um negócio aqui, ela vai fazer isso. Ela não consegue olhar. Ele fala assim, você é pomba, você só olha para mim, você me ama. Ela acabou de negar Jesus. Ela negou o noivo. O noivo falou assim, não, você só tem olhos para mim. Que loucura é isso, cara. Olha como Deus nos vê. E posso falar, e no final a gente ficou conversando, a gente começou a falar, meu, isso aqui é o Espírito Santo. Então em Cantares já tinha Espírito Santo, irmão. É muito top, né? Um dia um cara tava falando isso na escola pra gente. Foi muito engraçado. Ele começou a falar sobre Gideão. E ele falou, cara, Gideão tava malhando trigo no lagar. Gideão, cara, ele não acreditava no que o anjo estava falando com ele. Ele ia lá e falava assim, não, espera aí que eu vou preparar um negócio para você. Não, ó, então chove aqui fica seco. Não, aqui fica seco, chove aqui. Eu sou o menor da minha tribo é o menor das casas, e a minha casa é a menor casa, e eu sou o menor da minha casa, e, cara, meu pai não gosta de mim também, e zaz. E fala um monte de coisa. Aí sabe o que o anjo fala para ele? Gideão, Vai nessa tua força. Que força, cara. É muito louco como Deus vê a gente. Doido isso, né? Porque pensa, foi meu, verdade. Vai nessa tua força. Vai nessa tua fraqueza, né? Mas, cara, o Espírito Santo, ele tá lá ativando. Então ele fala assim, meu, não importa o que você está falando, isso aí é tudo mentira. Deixa eu ativar a verdade dentro de você. Isso é andar como filho. E Gideão entendeu aquilo. Cara, eu creio de todo o meu coração. Eu creio. Cara, o Espírito Santo pegou Gideão naquela hora, cara. E, meu, ele tomou Gideão. E aquilo encheu a vida dele, cara. E ele começou a se mover como filho. E ele venceu exércitos midianitas, que, se eu não me engano, eram 32 mil homens com apenas 300. Sem dar um golpe. Tipo Spider, tipo Anderson Silva, né? Vence todo mundo assim, só no olhar, né? Brincadeira, às vezes você só perde hoje em dia, mas já foi. Mas olha que legal a gente entender o que a gente pode ser no Espírito Santo. E o mais legal é porque a gente começa a entender, então a gente pensa, legal, ser filho de Deus. Ser filho de Deus é igual ser igual a Jesus. Jesus, ele é o filho de Deus. O que Deus falou no batismo de Jesus? A voz veio do céu, igual dos 10 mandamentos. Esse é o meu filho amado. E é nesse filho que eu encontro prazer. Então a gente começa a falar, cara, se eu quero ser um filho, o meu modelo de filho é Jesus. Ele é o primeiro filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai, que morreu para que fosse primogênito de muitos irmãos. Até então, Jesus era o único filho de Deus, cara. Mas Jesus morre para que todos sejamos. Então nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Bacana? Então a gente começa a ver e falar, cara, tudo que vem primeiro, meu irmão, é um padrão. Tudo que vem em primeiro lugar, ele mostra pra gente um modelo, um exemplo. Então você fala, poxa, se eu quero ser filho de Deus, eu vou ser igual a Jesus. Só que ser Jesus, você pensa, cara, se Jesus era fácil, por quê? Jesus é Deus. Primeira coisa que eu falei aqui, não é que Jesus era Deus. Tá fácil. É fácil. Chega na hora assim, ah, vou multiplicar os pães. O que é pra Deus multiplicar pão? Quero ver você multiplicar o pão agora. E você fala, não, mas Jesus é Jesus. Eu sou eu. Cara, uma das coisas mais loucas que aconteceu foi o seguinte. A palavra fala pra gente que quando Jesus veio pra terra, ele se destituiu de toda a sua glória. Eu fiquei pensando esses dias, porque quando eu pensava nisso, eu pensava na questão da dignidade. Eu pensava que Jesus estava sentado num trono eterno, né? Então imagina um trono de ouro como esse aqui e tal. Jesus estava... Cadê os anjos? Voaram, né? Então Jesus está... É, tinha dois anjos aqui, cara. Meu... Coisas acontecendo, sobrenatural do Pai. E aí Jesus, ele está assim, com um manto, com uma coroa, com um cetro. Então Jesus fala assim, não, vou me destituir da minha glória. Está aqui o meu título de vice-querubim rei arcanjo, aqui o meu título de coisa. Vou para a terra virar filho de um carpinteiro e desce. Aconteceu isso, aconteceu. Mas, cara, a questão não é só isso. A questão não é só ele deixar um título, ele só deixar a adoração. Ele estava sendo adorado para ser aqui apedrejado. A questão não é essa. A questão é que ele abandona assim toda a divindade dele. Quando ele se destitui da glória dele, imagina, Deus se tornou homem, como a gente. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele era tão poderoso, ele era tão Deus, que ele tinha o poder de abdicar dos poderes dele. Você entende? Tem que ser muito poderoso para fazer isso, para se abdicar dos seus poderes. Jesus abdicou e falou, não, eu vou viver como homem. Então assim, não é que Jesus não tinha nenhum superpoder, Jesus não tinha nada diferente da gente. Jesus não tinha uma interface, assim, um link direto no céu, assim, tipo, diferente da gente. Tem um cabo aqui, ele vai fazendo download. Não tinha nada assim. Sabe o que acontecia com Jesus? Ele perguntava, Espírito Santo, o que eu faço agora aqui? Dois, Jesus perguntava para o Espírito Santo. Isso é muito maluco, né? Porque eu posso falar, a palavra não fala para a gente que Jesus se retirava para orar? Cara, se ele estivesse na glória dele, meu, ele ia orar para ele mesmo. Ou eu me abençoo, né? Ele ia orar para o Pai, ele fala assim, Pai, me ajuda. Pai, se possível, pode. Ele fala com Deus, fala, Deus, ó, eu estou aqui como homem falando com você. E o Espírito Santo ficava lá, levando e descendo. Levava de Deus, trazia do Pai, levava de Deus, trazia do Pai. Jesus jejuava. Cara, ele se movia dentro de uma humanidade. Então, Jesus está mostrando para a gente, cara, não é porque eu fazia porque eu era Deus, eu fazia porque eu era guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus está falando para você, cara, é totalmente plausível, é totalmente normal uma pessoa viver a vida de Jesus nessa terra. Zica, né, cara? Fiquei mal, cara, fiquei em choque. Acabou minhas desculpas. Falei, Deus, está acabando minhas... Gente, eu fico muito bravo quando eu leio a Bíblia e Deus vai tirando as minhas desculpas. Cada dia eu estou sem desculpas. Não tenho mais motivos para justificar minhas fraquezas já. Porque o Espírito Santo fala que eu sou forte. Então, o que eu posso fazer? Então, Jesus, ele estava lá conectado com o Espírito Santo. Só que ele falou, Espírito Santo, como é que eu faço agora aqui? E é uma das coisas mais legais. Eu até estava pensando nisso. Até a gente estava falando disso aqui ontem. Não sei se foi no Coração Novo, se foi na casa da Lígia, do pastor Edu. E na hora que Jesus ele vai multiplicar os pães e peixes, cara, não é que Jesus foi lá, meteu a mão, ele fez assim, aí dobrava assim. Toda vez que ele abria a mão e fechava, multiplicava. Não. Cara, ele só levantou os cestos e falou, Pai, graças te dou. Gente, distribui aí. Cara, ele não fez nada assim. Dedo assim. Ele orou. Ele se moveu, guiado pelo Espírito Santo. Por isso ele era filho de Deus. Por isso veio aquela pomba nele. Por isso que veio aquele selo. Eu falo assim, cara, vai, mano. Mano, Jesus matou no peito assim, ó. Pá, vem. E é assim que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Imagina se nós andarmos como pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente fala agora um pouco de Davi. A palavra fala que Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Cara, Davi era tão cheio que ele era tomado. Por isso Davi, para mim, assim, é um cara incomparável. Davi, para mim, é um cara sem igual. Assim, não existe nenhum parâmetro parecido com ele. Porque ele era cheio de Deus. A palavra fala que os apóstolos, quando eles ficaram lá em Jerusalém orando, em Atos 2, fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Então eles andaram se movendo de forma profética, em curas e milagres, mas não só isso, porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só para, vamos lá, Espírito Santo, vamos fazer aqui umas curas, vamos montar uma tenda, é legal, isso é muito bem, isso é muito de Deus, mas ele é completo, é tudo, porque eles começaram a viver uma vida em comunidade diferente. Fala que o coração deles era só um, e eles dividiam todas as coisas, e era um só o coração deles, e eles estavam sempre juntos, no partir do pão, nas orações, na comunhão e no ensino. Você acha que é os 2:42, ou é 32 ou é 42, ou é 4:32, 42, tá lá, tá em Atos, entre os quatro primeiros capítulos, garanto. Mas olha que legal, o fato deles serem cheios de Deus, faziam com que eles vivessem de forma diferente. Eles se relacionavam porque eles enxergavam outra pessoa de uma forma diferente. Por isso que eles tinham a comunhão que eles tinham. Por isso que eles dividiam as coisas como eles dividiam. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E por isso também eles operavam os milagres que operavam. Eles eram cheios do poder na hora de ministrar a palavra. Porque eles estavam sempre cheios do Espírito Santo. Cara, quando você é cheio... Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você está cheio do Espírito Santo, nada te prende. Sabe por que nada te prende, meu irmão? Porque alguém já fez por você. Você ser cheio do Espírito Santo é você entender que já foi feito tudo o que tinha que ser feito. Ser cheio do Espírito Santo te dá tranquilidade, te dá paz, né? Que nem a gente estava falando, o Espírito Santo ele é o cara que alivia, é o cara que tira a carga. Então imagina, você começa a pensar, poxa, legal, eu quero viver uma vida diferente aqui na minha cidade, eu quero ser um referencial na minha cidade, eu quero ser um referencial na minha igreja. Então eu preciso orar 6 horas, eu preciso começar a pegar e dar esmolas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer um curso de teologia, cara, eu preciso ter um emprego assim assado. E o Espírito Santo fala assim, cara, todas essas coisas que você pensa, eu já tirei de você. Qualquer preço, meu irmão, que você pense que você tenha que pagar, qualquer preço que eu pense que eu tenha que pagar, eu não preciso pagar porque alguém já pagou no meu lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele rasgou a cédula de acusação que estava contra a gente. Então imagina assim, a obra já foi feita. Então o Espírito Santo, ele é o cara que testifica aí. Você fala assim, Samuel, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser vulnerável. Só seja o cara que eu possa afetar. Você me deixa te afetar, você me deixa te tocar. Só isso que eu preciso. Cara, você só precisa ser vulnerável. O Espírito Santo fará todas as coisas. O Espírito Santo ensinará todas as coisas. Aquele que tira as cargas, aquele que te alivia, aquele que é conselheiro, aquele que é ajudador... Cara, ele vai ensinar para você tudo o que eu disse. Se ficou alguma dúvida no que eu falei, o Espírito Santo ele vai esclarecer isso dentro de você. tem esclarecimento dentro de mim. Meu irmão, a nossa relação com o Espírito Santo é a coisa mais importante que a gente tem. É a nossa maturidade, a nossa identidade. É, ele quer fazer através de mim, ele quer fazer em mim. É, eu só preciso, cara, é permitir que ele faça isso. Eu até coloquei aqui, estava colocando umas coisas, né? Que a vida com o Espírito Santo é a vida na sua plenitude. Esse é o mais legal de tudo. Cara, imagina que as nossas limitações, cara, elas morreram com Jesus na cruz. Você não tem limitações. Não existe limites em você. Mas a palavra fala pra gente que os nossos limites estão onde? Nos nossos próprios afetos. Cara, imagina aqui. Então, quando o Guilherme ele põe uma barreira, ele fala assim, mas eu sou brasileiro, cara. Ninguém nunca vai me levar a sério. Cara, né? Imagina um argentino, fala, não, eu sou argentino. Né? Se tivesse um argentino aqui, ele pregava, cara. Eu amo a Argentina, cara. Eu dava o microfone pra ele, né? Eu sou argentino. Fala assim, não, cara. Aí o Espírito Santo fala assim, eu sou contigo. Vamos, vamos. Cara, o Espírito Santo ele fala assim, não tem empecilho. Aí você fala assim, ah não. Aí o Grêmio fala assim, mas eu não tenho faculdade. Os caras ficam rindo. Fala os negócios sérios, ficam rindo. Mas eu não tenho faculdade. Aí a gente fala assim, mas eu sou solteira. Por pouco tempo. Vou estar dando uma profecia. Eis que te digo. Mulher, está chegando a tua hora. Né? Ela fala assim, mas eu sou solteira. Aí eu falo assim, mas eu sou pobre. Aí eu falo assim também, eu vou falar se sou eu, né? Que sou uma pessoa que estou xingando ela, né? Aí eu falo assim, mas eu sou sem estudo. Aí isso aqui é só os exemplos. Agora vamos trazer os exemplos verdadeiros. Mas é que a minha igreja, cara, meu pastor, pastor Vinícius, cara. Meu negócio dele é assim, ele fica travando esses projetos aí e tal. Não, o Espírito fala assim, cara, para de colocar motivo, você não tem limite nenhum. O que está te limitando é isso, são os seus afetos. São as coisas que você pensa. E quem atua nesses nossos afetos? Quem nos traz a verdade do conhecimento de Deus? Quem nos traz a mente renovada, que é a mente de Cristo? Cara, é o Espírito Santo. Se tem alguém que não pode faltar num culto, meu irmão, é o Espírito Santo. Se tem alguém que não pode faltar no nosso trabalho, cara, é o Espírito Santo. Só que você é o carregador do Espírito Santo, porque ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Então o Espírito Santo está aqui, ó, no seu ombro. Então, cara, não importa onde você andar, o Espírito Santo ele pode se manifestar. Cara, lá num dia que a gente estava na escola, a gente foi fazer um evangelismo num bairro que se chama Itatinga, cara. Né? Esse bairro, dizem os estudos, eu não sei porque todo mundo fala isso. Sempre que acontece alguma coisa, alguém fala assim, não. É o maior da América Latina, né? Então, qual pro cara? Sabe a rodoviária do Tietê, a maior da América Latina? Sabe o Shopping Center Norte, que é o maior da América Latina? Todos são maiores da América Latina. Mas, pelo que eu sei, esse aí é verdadeiro. É o bairro, é uma área de prostituição maior da América Latina. Cara, pensa num lugar assim, cara. Eu tava contando pras meninas, é muito pânico. Você chega lá, cara, é muito absurdo. Não sei explicar pra você, assim. A gente foi umas 3 da tarde. Tinha umas mulheres, assim, na rua. Nuas, praticamente. Nuas. Cara, eu conheci uma senhora que tava lá, fazia 30 anos trabalhando. Então você faz as contas aí. Deve ter o seu cinquentinha. Tá lá. Aí eu falei assim, não, depois eu pego um ônibus, vou pra minha casa. Meu. E é legal que a menina dava o curso pra gente. Ela falou assim, ó, você vai ver que lá tem polícia. Você vai ver muito carro de empresa, carro da Vivo, carro da NET, passando tudo lá. Acontecia tudo. Você vai ver que tem uma menina girando assim com a chave, aquela chave, a chave do quarto dela. Cara, tudo que ela falava eu ouvia. Ficava só anotando. Cara, era muito tenebroso o lugar, assim, cara. Era muita opressão. Mas ao mesmo tempo, cara, tinha uma presença tão boa lá, cara. Uma presença de Deus, cara. Tinha umas horas que eu sentia até alegria. É até esquisito falar isso. A gente começava a conversar com elas, né? Eles ensinaram a gente como fazer o evangelismo lá. E a gente começava a conversar com elas. E, cara, vinha uma presença tão doce de Deus ali, cara. Você estava contando um testemunho que teve uma outra menina, ela não estava no meu grupo, né? Nós íamos em grupos pequenos. E aí elas começaram a falar, não, do perfume de Cristo, não sei o que lá. E ela abraçou. Quando ela abraçou, ela virou para a moça que trabalhava lá e falou assim, nossa, que perfume gostoso esse perfume que você está usando. A moça falou assim, não, Eu não tô usando esse perfume, não. Eu pensei que esse perfume era seu. Cara, Jesus estava ali, mano, perfumando o lugar. Muito doido. Você começa a pensar, cara, como que o Espírito Santo entra num lugar desse? Cara, o Espírito Santo estava porque... Porque, cara, é onde o Espírito Santo estaria. Se Jesus estivesse vivo, meu irmão, você acha que Jesus ia estar onde? Você acha que Jesus ia estar na churrascaria, meu irmão? Jesus ia estar lá em Itatinga. Só que aí, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala assim, mano, vamos lá para Itatinga, cara, é lá que eu quero estar. Vamos lá que vai ser da hora. Cara, imagina que o Espírito Santo, ele está muito afim de fazer um monte de coisa, cara. O Espírito Santo, ele quer tocar pessoas. O Espírito Santo, ele quer revelar coisas para você. Ele quer falar assim, Jorginho, cara, você mãe, porque o Jorginho é inteligente. Cara, o Jorginho é o cara mais inteligente que eu conheço na minha vida, é este rapaz, de apenas 18 anos. Ele é muito inteligente. Cara, o Espírito Santo diz assim, Jorginho, cara, meu, dá, imagina o Espírito Santo e o Jorginho tomando um café da manhã, fazendo um brunch. Estão lá conversando. E o Jorginho vai contando, não, porque as moléculas, os átomos e tal. Inclusive, eu pus um vídeo. Gente, o Jorginho está no YouTube. O Jorginho agora é ator global. Acesse lá o canal. Como é o nome do canal, Jorginho? Canal Biociência. Vocês vão ver esse rapaz atuando. Ele é ator agora. E eu falo assim, Espírito Santo, acessa aí, canal Biociência, meu canal do YouTube. Segue lá, gente, dá um like. Você vai ver lá, tá, o Espírito Santo fala, pô, Jorge, da hora, vai se deleitar nisso. Aí o Espírito Santo fala assim, Jorginho, agora, deixa eu te falar umas coisas que você não sabe. Cara, é difícil imaginar que o Jorge não saiba alguma coisa. Mas tem coisas que nós não sabemos. E o Espírito Santo, cara, ele quer ensinar pra gente. O Espírito Santo fala assim, cara, eu tô muito afim de te contar coisas sobre você. Jade, eu quero falar sobre a sua criação, você nem sabe. Mas eu tava lá na sua formação, lá, eu vi você no ventre da sua mãe. Todo mundo aqui já recebeu essa profecia que Deus via a gente no ventre da nossa mãe, né? Você já falou assim, ó, eu te conheço desde que estava no ventre da sua mãe. Eu já recebi várias dessas, são todas verdadeiras, irmão. Porque o Espírito Santo estava lá com a gente. Eu falo assim, Jade, eu vou te contar segredos que você nem lembra. Vou te contar coisas quando você era criança, aquele dia lá. Você fez xixi na escola lá, tal, não sei o quê. Ele vai contar coisas engraçadas. Imagina, ele quer se relacionar com a gente. Eu falo assim, Jade, teve um dia que você escorregou e caiu, não sei. E ele vai falar assim, agora, beleza, agora que a gente deu risada, vamos lá amar a vida ali, daquele morador de rua ali agora. Vamos lá. Não, agora vamos lá na igreja. Que aí a gente fica pensando assim, nossa, vamos amar os presos. Eu amo os caras aqui da igreja também. Vamos lá. Aí o Espírito Santo, ó, não tô falando nada, hein, gente. Aí o Espírito Santo fala assim pro Guiogui, mano. Compra lá, mano, uma picanha lá. Leva lá na casa do seu sogro. Não, não fui eu. Não tô profetizando nada. Não tô falando que seja. Mas seja vulnerável, Gui. Seja vulnerável. Fala assim, não, leva lá uma picanha na casa dele. Assa lá, vamos lá comer. É nisso. O Espírito Santo, ele quer se relacionar com a gente. E a gente vive uma vida em que o Espírito Santo, ele não pode mais nos tocar. Então a grande questão é assim, cara. Até que ponto eu tô disposto a ser acessível ao Espírito Santo? Cara, até que ponto eu permito, eu falo assim, Espírito Santo, cara, que louco, abriu sozinho, mano, Pokémon Go, mano, os caras estão dominando o celular, velho. Olha agora aqui, tá aqui, Pokémon Go, foi meu. Senhor, Deus, o que o senhor quer falar com essa mensagem, pai? Já foi a mochilinha, já? Pera aí, que deve ter algum aqui, irmão. Gente, que loucura, cara. Depois fala assim, vocês que são crentes, vocês são estranhos. Eu falo, não, cara, estranho é o cara que joga Pokémon Go, eu sou normal. Brincadeira, deve ser da hora. Mas, cara, o Espírito Santo, ele quer fazer um monte de coisas, mas a questão é se eu permito que ele me acesse. Cara, deixa você ser tomado, faça como Davi. Davi era muito doido, irmão. Eu acho que Davi era um cara mais vulnerável que eu já vi. Tanto que uma vez tem uma batalha, meu. E os caras vencem a batalha. Então imagina, quando tinha acabado a batalha, era uma festa, todo mundo aí. Ganhamos, pá, estoura rojão. Os caras lá com as metrancas lá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, tirando pra cima, não sei o quê. Mó festa, irmão. E aí o tesouro, cara, Davi tava todo doidão, que Davi chegou dando uns pirocópteros assim, girando. E eu jogava pirocóptero com ele, uns pirocopterizados assim, e girava. E girava. E aí, cara. Cara, Davi, assim, ó, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que na pureza dele, assim, na inocência dele, acabou aparecendo mais do que deveria, assim, né, tal. Aí a esposa dele, né, cheia de Deus, né, falou assim, que papelão, hein, rei de Israel, parecendo um vadio na rua. Nossa, é pesado essa vadio, né. Fala assim, ó, amor, né? Dá uma amarrada aqui com a cinta, né? Ô, amor, pula menos, né? Não, já foi assim, já foi cheio da autoridade dessa terra. Tá vendo? Que vadio aí. E às vezes a gente fica isso, às vezes o Espírito Santo quer se mover na gente, a gente começa a falar assim, não, Espírito Santo, sim, não. O Senhor não se move desse jeito, porque é tudo com ordem e indecência. Cara, eu não vou nesse tal desse Itatinga, não, porque, mano, eu sou um homem de Deus. Já pensou alguém vir lá e falar assim, nossa, o homem de Deus andando lá no Itatinga? Você... Cara, que loucura, né? A nossa humanidade fica bloqueando a gente, né? Aí às vezes a gente quer lá. Foi muito legal na escola, tinha um menino, 17 anos. Ele era do Paraná, então a gente chamava ele de Piá. E o Piá, né, ele contando pra gente, ele falou assim, ah, cara, eu não falo em línguas, tal, né, pá. Né? E assim, e rola assim, porque chegava lá todo mundo lá se movendo e tal. Não tem nenhum problema não acontecer isso. Mas assim, ele ficava meio assim, tipo, triste, assim, falava, pô, mano, o Espírito Santo pega todo mundo, só não pega eu, né? E aí teve uma noite, aí tinha a sala de aconselhamento do quarto, que era um monte de cama e um banheiro. Então o banheiro era lugar dos aconselhamentos. Aí tava um dia eu, ele e o pastor Elvis, a gente conversando. E eu falei assim, Piá, meu. Aí eu fui já na técnica do Luiz Hermínio. Piá, mano, você quer ser cheio do Espírito Santo, cara? Quero. Você quer falar em línguas? Ele falou assim, eu sinto, mas eu não consigo falar. Então, repete comigo. Xacatarabalabaxi. Aí ele ficou olhando, repete, pode falar, mano, é línguas, cara. Vai ativar dentro de você. Aí ele até repetiu, xacatarabalabaxi. Ele é piadinho. Piá, é piazinho mesmo. Ele era até assim, cara. Xacatarabalabaxi. Não rolou. E eu fiquei, não, mas Piá, sem pressão, cara, deixa eu lá. Mano, chegou um dia num culto, mano. Deus pegou esse moleque, cara. E o moleque falava em... Cara, todo mundo começou a chorar, porque ele era muito querido. Todo mundo começou a chorar, ele começou a falar em línguas. Cara, da mão dele, cara, começava, cara, jorrava óleo, assim, ó, escorria de pingar óleo da mão dele, assim. Cara, foi muito top. Foi muito power. Mas sabe o que ele fez? Ele se tornou vulnerável aquele dia. E, cara, e esses dias ele mandou uma mensagem e falou assim, cara, mano, hoje eu preguei na célula e eu comecei a falar sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Cara, que da hora, meu. Imagina, o Espírito Santo tem que fazer muita coisa na gente. Agora, toda a questão assim, cara, será que eu vou ficar lá na minha religião? Não posso fazer isso. Não vou fazer isso aqui. Não, amo o seu irmão. Não, eu preciso amar, mas é muita intimidade, né, Espírito Santo? Não me toque. Sai daqui, Espírito Santo. Sai do meu ombro. A gente faz isso com ele. E o Espírito Santo querendo trazer liberdade pra gente. Porque ele fala assim, cara, porque a gente fica se sentindo preso pelo Espírito Santo. Ah, agora eu tenho que amar, cara. Nossa, que opressão na igreja pra amar, mano. Deixa eu amar normal, o amor escolhe. Cara, a gente é refém dos nossos sentimentos, cara. Ser livre não é fazer o que eu quero. A gente pensa assim, o que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero. Não é isso, cara. Isso aí é ser refém de si mesmo. Eu faço o que eu quero, então você é refém dos seus sentimentos. Cara, liberdade, cara, é você ser tão poderoso, cara, tão cheio do Espírito Santo, cara, que você pode fazer aquilo até que o seu sentimento não quer que você faça. E o Espírito Santo quer levar. Então isso é plenitude de vida. Cara, o Espírito Santo quer dar plenitude de vida pra gente. Mas, ó, é a pomba, cara. É a pomba que a gente vai carregar aqui no nosso ombro todo dia. Seja da decisão. Isso às vezes torna tão distante. A gente sempre fala isso aí, né, negão? De você perguntar assim pra Deus. Edita essa parte aí depois, porque, né, depois você fala assim, nossa, o menino lá da igreja falou negão, né? Ele aqui. E aí a gente fala assim, de chegar pro Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, eu vou pelo caminho da direita ou vou pelo caminho da esquerda? Eu sempre pensava assim nisso, né? Falei assim, pô, é legal chegar num nível de obediência dessa. Mas ao mesmo tempo, assim. Não soava natural pra mim. Coisa esquisita, né? Tanto faz o caminho. Escolhe qualquer um. Mas, cara, imagina assim, ó. Você tá num relacionamento tão grande com ele, que quando chega ao cruzamento, você já sabe, ah, o Espírito Santo quer falar por aqui. Mano, é muito doido isso. É muito legal. Só a grande questão é, cara, ele tem acesso ao meu coração. Ele tem acesso ao seu coração. Nós somos vulneráveis. Será que nós somos capazes de nos destituirmos de toda a nossa glória? Será que a gente pode fazer que nem Jesus? Fala assim, cara, eu vou deixar todos os meus títulos. Cara, eu nem lembrava, agora que eu lembrei, eu sou presbítero. Eu falo assim, o que eu sou mesmo? Eu perguntei pra mim, o que eu sou mesmo? Sou presbítero. Falei assim, ah, cara, meu presbitério tá aqui. Ó, a comemoração dos caras. Liderança do louvor tá aqui. Olha os caras já comemorando aí. Ó, vamos tocar não sei o que agora, vamos tocar quebrantado, Frau Jacob, vamos cantar quebrantado, né? Nada contra, quebrantado é da hora, né? Aí eu chego, eu falo assim, cara, vou abrir mão, eu não sei, eu acho que é só isso que eu sei, acho que é só isso que eu tenho na vida, cara. Não posso abrir mão do meu carro porque eu não tenho, também tô desempregado, não posso abrir mão do meu trabalho, minha família. Falei assim, não, eu vou abrir mão aqui, ó, minha família tá aqui, Deus. Espírito Santo, tudo que eu tenho tá aqui aos seus pés. Vem e me toma. Isso é Davi. Isso eram os apóstolos. Cara, a palavra fala que Barnabé, cara, ele ia lá e ele levava, cara, as ofertas dele, depositava no pé dos apóstolos. Falava assim, ó, cara, tá aqui, ó. Vendi minha propriedade, ó. Tá aqui a escritura, aqui, ó. Apóstolos, ó. Tá aqui, ó. É nossa, casa da galera aqui, ó. Era isso que acontecia. O cara era muito vulnerável. Isso é muita vulnerabilidade. E meu irmão, não adianta a gente ser que nem Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles queriam ser vulneráveis pelo no mútuo. Então eles chegaram e falaram assim, ó, vamos vender aqui a nossa propriedade. Venderam por 100 mil, vamos falar que a gente vendeu por 50. Leva 50 para os apóstolos, 50 aqui a gente faz o nosso pé de meia. Cara, isso não é ser vulnerável. Isso é querer se enganar. Porque o Espírito Santo ninguém engana. Eu me engano. Cara, o Espírito Santo não está nisso. Foi o Espírito Santo assim, ah, cara. Ananias, desculpa, cara, assim, gosto de você pra caramba, mas isso aí que você está fazendo, você não está deixando eu te tocar. Eu estou aqui do seu lado, só que eu não estou te tocando. E o Espírito Santo está falando assim hoje, cara, eu quero tocar vocês. Quero tocar seu coração, quero tocar sua mente. Mente renovada, coração renovado. Eu quero liderar, cara. Essas são as bênçãos espirituais, cara. Eu quero liderar sobre o seu corpo e a sua alma. Se você quer entrar nesse nível de vulnerabilidade, meu, eu quero convidar você a se posicionar da forma que você quiser se posicionar para o Espírito Santo. Se você quiser ficar em pé, se você quiser vir na frente, se você quiser ficar deitado. Mas onde você precisa ser tocado, meu irmão? Qual é aquela pecinha dentro de você, meu irmão? Qual é aquela portinha dentro de você que você ainda não abriu para o Espírito Santo? Cara, será que são os seus sonhos? Será que são os seus sentimentos? Ou, sei lá, dureza do seu coração? Às vezes é o nosso medo. O diabo já falou tanta mentira pra gente que a gente tem medo, cara. A gente tem medo do Espírito Santo. A gente tem medo. A gente tem medo porque, cara, o mundo fala pra gente, estamos em crise. Você fala, cara, Espírito Santo, eu não posso, não dá pra confiar no que eu não vejo. Porque a gente tá numa crise aí, cara. E eu tenho família, Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo é Deus. Você acha que Deus vai deixar você desamparado, cara? Ei! O que você precisa deixar hoje, como Barnabé, aos pés do Espírito Santo? Fala, Espírito Santo, se é isso aqui que me impedia de ser vulnerável ao Senhor, tá aqui, Espírito Santo. Eu abro mão disso, cara. Eu não abro mão de você. Jesus entendeu isso. E ele se destituiu de toda a glória dele. Cara, do que você precisa se destituir? Será que você poderia se achegar hoje ao altar do Senhor e trazer algo aqui? Depositar algo aqui nesse altar, meu irmão. Falar, cara, Deus está aqui. Ó. É isso aqui que não me deixa ser vulnerável. É isso que está afastando o Espírito Santo de mim. Sabe, meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é saber que nós somos totalmente dependentes dEle. Dá medo ser dependente, meu irmão. Nós queremos. A religião nos ensinou a sermos independentes. A religião nos ensinou a termos uma força. Não, cara, mas não é uma força do Espírito, é uma força humana. Ela criou crentes cascudos, crentes duros. Mas, cara, Jesus ensina pra gente, olha, você quer entrar no reino do céu? Então tenha o seu coração como o de uma criança, vulnerável e dependente. Cheio. Cara, o Espírito Santo está muito afim de fazer muita coisa, irmão. Uau! O Espírito Santo quer nos marcar. Ele quer nos marcar com um batismo de amor e um batismo de fogo. Ele quer trazer direcionamento para a nossa vida. Espírito Santo, vem mais, Jesus. Mais. Eu sinto assim o Espírito Santo querendo levantar pessoas. O Espírito Santo, ele quer testificar sobre você. Ele quer te selar como ele selou Jesus Cristo. Oh, cheio. Ele quer atestar coisas sobre a sua vida. Da mesma forma que ele declarou, olha, esse aqui é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele estava selando Jesus, ele estava atestando coisas sobre Jesus. E agora eu vou falar para vocês que é muito doido, cara. Ontem, quando a gente estava orando aqui, eu contei para vocês que eu tive aquela visão do manto envolvendo. Eu tive uma outra visão. E nessa visão eu via um monte de pessoas incendiadas andando. E enquanto eu estava aqui ministrando, Deus me trouxe a memória de novo essa visão. Eu estou entendendo. Como eu falei para vocês, eu estou aprendendo, tá, irmãos? Mas eu estou entendendo que são as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Deus quer levantar pessoas que queimam. Pessoas para incendiar essa nação. Pessoas para contaminar mesmo. Você vai contaminar para o bem. Você vai levar a presença do Espírito Santo por onde você andar. Imagina, meu irmão, o que são um monte de tochas, uma porção de pessoas incendiadas andando pelas ruas, pelos hospitais, pelas casas, pelas faculdades, pelos trabalhos, por onde quer que você vá. Você vai levar um fogo, você vai carregar o fogo do Espírito Santo em você. Cara, automaticamente você vai começar a incendiar aquele lugar vai entrar em combustão. Pessoas serão carbonizadas pela presença do Pai. Oxa, darabalaba, cheio. E não existe nada além de ti. E não existe nada além de ti. Xeralamanai. Tu és o dono do meu coração, Rabaxê. Hey! Tu és o dono do meu coração. Xei, Arabalava, Surie. Rararaba, Surie, Dereba, Xei, Arabanai. Vem, Espírito Santo, mais. Toma-nos, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Cheia a lava suja de emanar. Oh, Espírito Santo, cheia a Manás. É um batismo com o Espírito Santo. Tem uma voz ecoando aqui nessa igreja. E ela está fazendo declarações sobre os filhos de Deus. Ela está fazendo declarações está declarando verdades do Espírito Santo sobre nós. Oh, ela diz que nós somos filhos amados. Oh, cheia da palavra suie, que está tirando, lançando fora os nossos medos. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu quero te convidar, você que está aí sentado, levante aí no seu lugar, meu irmão, comece a interceder por essas pessoas que estão aqui na frente, comece a interceder pela sua vida, comece a interceder pela igreja, comece a orar no Espírito Santo de Deus. Comece a orar. Se você fala em línguas, fala em línguas. Se você ainda não fala, meu irmão, não tem problema. Fale em português mesmo. Mas comece a interceder pela manifestação do Espírito Santo. Comece a interceder por aquilo que Ele quer fazer. Comece a interceder. Oh, chegada lá, passou. Por um incêndio. Para que Ele levante incendiários. Para que Ele comece a se mover em nós, através de nós, para que o conhecimento de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar, para que a glória do Senhor encha a terra enquanto se adora santo, santo, santo, para que pessoas e mais pessoas conheçam o Espírito Santo, conheçam a Deus e conheçam quem Ele é. Oh, para que deixe que aramanava surianerebalaias. Se você puder, levante um clamor, meu irmão. Levante um clamor mesmo, intercessão. Pega a sua voz. Comece a clamar. Comece a falar. Comece a declarar. Comece a orar. Se possível, no Espírito Santo. Se possível, em línguas. Oh! Oh! Eu vejo aqui, ó, sobre essas pessoas que estão na frente, eu vejo línguas de fogo sobre a cabeça de cada uma delas. Ei, Sheikadara, que eu sou. Ratandereva, Sheikadara, Manaya. Eu vejo algo do céu sendo derramado sobre eles. É um fogo. Eu vejo como se fosse um fio de fogo que vem do céu e bate na cabeça deles. Oh, Rake, Sheikadara, Gadara, Sheikadere, Manaya. Comece a interceder. Dessas pessoas, levanta, Deus. Mais, mais, ativa Deus, ativa Deus, ativa Espírito Santo. Santo. Checo, coloca o que? Rabaxê da Rabaxê. Vai, Espírito Santo. Mais. Mais fogo, Deus. Xabarabarabaxê da Rabaxê. Tu és o Rabaxê. Ele está selando, ele está falando em são os meus filhos e filhas. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Há uma voz do céu, existe um céu aberto sobre nós, cheio. Não existe nada além de ti. Chorará, cheio. Além de ti, tu és o dono do meu coração. Ministra, Espírito Santo, ministra sobre nós. Tu és o dono do meu coração. Chega a mais. Tu és o dono do meu. Uma brisa suave do Espírito Santo. Nada além de ti. Ele é vento impetuoso, mas ele não também é a brisa nada suave. Além de ti. Ei, ei, existe uma brisa suave soprada aqui. Profundas. Ei. Tu espera por mim. Declara isso. Cante isso mais alto que você puder. Espera por mim. Erará. Seu Espírito me chama. E eu vou. E eu vou. Autoridade, revestimento com autoridade, Pai. Uau, autoridade cheia, não é impor nada. Autoridade é você se mover na sua identidade, cheia. Autoridade é a sua capacidade de se mover como você é. Cheque Aramaná, mão de autoridade aqui. Oh. Aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Se você, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, não vamos ministrar sobre isso, porque isso é um princípio, é algo que não é uma lei, não é uma imposição, mas se você entende esse princípio, você tem toda a liberdade de se mover nisso. Se você não entende, meu irmão, fique na tranquilidade. Não há problema nenhum. Mas se você quer, se você quer caminhar dentro dessa identidade que você entendeu, e por isso você dizima, por isso você oferta, por isso você inicia, fique à vontade aqui enquanto lê, continua ministrando essa canção. Você pode trazer suas ofertas na casa do Senhor.